É, desorientação total. Esse é o The Future Heads. Hoje sendo muito falado. Fala alguma coisa aí, Demi, que eu tenho que botar aqui, vou virar aqui um jogo. Então, você vai ligando aí, né? 2221-029, dizendo, escolhendo uma música do Bob Dylan aqui, que de repente a gente venha tocar. A mais pedida de todas aqui. Dá pra tocar no final do programa ainda, né? Pode pedir à vontade, porque a discografia do Dylan é gigantesca. Precisaria um container pra trazer todos os discos. Certo. Mas tem bastante coisa aqui, cara. Dá pra ir até 6 da manhã tocando bagulho. E a promoção do White Stripes. Promoção do White Stripes apenas pela internet. Internet. Site. www.radiocidade.fm. Exatamente. E diga qual a música predileta do Bob Dylan para você. Até amanhã, meio-dia, até daqui a pouco, né? Meio-dia, nós vamos receber os e-mails de vocês e vamos sortear um apenas, que vai se juntar. Vou dar logo o nome aqui da... Ih, rapaz, olha isso aqui, cara. Esse é o Gang of Four. Esse é um 12 polegadas da Rough Trade. Nós ouvimos o The Future Heads com a música Robot, lançada em 2003. Um clima totalmente ecstasy, né? Aqui é o fundo Gang of Four. Mas enfim, segunda-feira passada nós fizemos a promoção pelo telefone e pela internet. Hoje apenas pela internet. Quem faturou o ingresso já está com ele assegurado para dia 3, agora de junho, no Claro. Claro? Claro Hall. Onde é que fica o Claro Hall? Na barra. A Maria Helena Albuquerque faturou o ingresso. E hoje nós estamos fazendo a mesma promoção com um ingresso para o White Stripes, só que pela internet, certo? Então diga qual a música do Bob Dylan que você mais gosta. Até amanhã, meio-dia, vamos sortear mais um. E segunda-feira que vem a gente dá o resultado, tranquilo? Então certo, daqui a pouquinho tem mais um break. Um e oito, vou tocar mais música aí. Não, não, vamos aproveitar o Gang of Four aqui ao fundo. Pra gente chegar até o intervalo aí, né, cara? O que que eu toquei aqui antes? Ah, rapaz, sequência boa aqui. Nós ouvimos Everything But The Girl com Night and Day. Logo depois o Culture. Uma e o que houve com Everything? Everything But The Girl? É. Não sei, cara. Eles essa deram, aí das antigas? Do... Deram uma descansada. Night and Day é bem antigo, um dos primeiros singles da banda. Logo depois o Culture com Why Am I a Rasta Man? E fechamos com The Future Heads, The Robots. O Edu ligou pra cá falando o nome do filho do Dylan. Ah, é, né? É, esse é o Jacob Dylan. Exatamente. Isso. O cara é machinho. Bonitão, bonitão, manda bem, né? O cara. Não manda? Manda bem, o cara é bonitão, tá? Tem um vozeirão, gosto dele. O filho do Bob Dylan. É, gosto. Filho do Bob Dylan, qualquer um fica bonito, né, cara? Aliás, é uma boa ideia de promoção pra gente. Fazer uma promoção visual. Já que a gente fala de rock and roll junto com reggae, música africana, bossa nova, o espetacular Edson Machado que nós mostramos aqui, extraordinário baterista, fazer uma promoção visual assim pra gente condensar numa única figura o que seria assim o ícone máximo do rock and roll, né? O Bob Dylan nos anos 60 era um absurdo, né? Como Jimi Hendrix, como Elvis Presley, Brian Jones, ou o desorientadinho que era do Libertines, ou sei lá, qualquer um, Raul Seixas. Boa ideia? Gostou? Certo. Agora, Maurício, uma pergunta. E o cara aí. Assim, tudo tem um começo, logicamente, tô, né? Tô ficando com quem foi o primeiro cara que fala, ó, começou. A gente ouve várias, né, versões e tal. Quem foi o primeiro cara que chegou lá, tum, isso é rock and roll? E de lá pra cá. É Elvis. Foi Elvis? Elvis de Pelvis, com certeza. Mas já com influência, né? Ou não? Você diz o quê? O primeiro cara não, identificado cara, que, como rock and roll? Não, que, a partir de quê, assim? A partir de quê foi rock and roll? A partir do Elvis. É. É, pegou aquela cultura de música negra. Então, a minha pergunta é exatamente essa, assim. Ele foi lá atrás? Ah, com certeza, né, cara? Ninguém é... Ou poucas coisas são... Brotam... Por geração espontânea, né? O Elvis é consequência da música negra tornada branca, assim, para vender, vamos dizer assim. Para o público, um outro público conhecer, desde dos gestos até a música propriamente dita, a interpretação dele. Porque no filme Charles, né, do Ray Charles, uhum, né? Uhum. Eles falam isso, né? Que o Elvis foi uma forma de fazer com que os brancos aceitassem a música que era dos negros, é isso? É, com certeza. É isso. Mas eu acho que né, já que a gente falou de ícone, da representação do que é o rock and roll, o Elvis Presley com certeza foi o primeiro. Agora é tal negócio, isso é uma coisa... É que o Lenny Kravitz também fala isso, né? Ele fala que o Lenny Kravitz não fala nada. A coisa que ele mais, que ele fica mais aborrecido é quando as pessoas falam pra ele que ele não faz black music, assim, que rock and roll não é black music. É, pois é, tem essas coisas. Mas enfim, o que a gente tava falando, né? Aperta aí, aperta aí. Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta, vamos lá. Pressão total no portal Rádio Cidade. Ligue 99761144. Concorra. CD Pressão Total todos os dias. Cidade. Leia nesta terça no seu Jornal do Brasil. Política. Polícia Federal indicia 3 por corrupção nos Correios. Economia. Taxação na Bolívia afetará o preço do gás no Brasil. Caderno B. Festival de Cinema Universitário chega à 10ª edição com produções de 22 países na CCBB e na UF. Tudo isso e muito mais no seu Jornal do Brasil. Cidade, a Rádio Rock apresenta Arquivo 80, a festa. O sucesso continua toda quinta bombando no Hard Rock. O melhor dos anos 80 numa noite imperdível. Nas picapes, os maiores hits da década. E no palco, sempre um super show. E nesta quinta, Anjos da Noite, tocando o melhor dos anos 80. Arquivo 80, a festa. Nesta quinta, no Hard Rock Café. Classificação 18 anos. Promoção Cidade. Rádio Rock. Chegou a hora do palco mesmo. Ronca, ronca. A Rádio Rock. Mas o interessante é o seguinte, que a gente estava conversando aqui. O Elvis foi o primeiro para todo mundo, né? Sempre tem alguém que, de repente, naquela situação, naquela realidade dele ali, ele já era um passo adiante de alguém que já tinha feito a mesma coisa dele, né? Sempre tem isso, né, cara? Isso é sinistro, parar para pensar. Porque se você for ver, for sentir mesmo, por exemplo, o punk rock... Era muito parecido com o Chuck Berry, esse. Não, com certeza. Punk que a gente ouve. Claro, aí, claro. Não é à toa que essa rapaziada toda do punk, de Sex Pistols, a Clash, sempre regravaram músicas de Buddy Holly, de Eddie Cochran, de Chuck Berry. Esse rock puro, né? Assim, totalmente. Sem nenhum tipo de influência que não fosse meramente aquela coisa de guitarra, baixo, bateria e alguém falando coisas que tivessem a ver, né? Então, esse pessoal, até algumas bandas de rock como, sei lá, um The Who ou alguma coisa assim, que chegou ao punk de uma forma limpa. E eles eram exatamente a resposta presepada a um rococó, aquela coisa do músico com certidão de pós-graduação em punheta no violino, manja, essa coisa assim. Né, tem essas, né, essas especialidades assim, né? E o telefone, maluco? 2221-029, liga aí. Né? Tá bombando, é bombando, né? É bombando. Põe ali. O que tá bombando aí que você botou? Você postou ainda agora um negócio de bombando aí? Negócio dos anos 80, né? Pela mãe do Eduardo, cara. Tem um negócio na chamada aí? E a chamada do White Stripes, cara? Eu não encontrei ali, né? Não tá. E será que micou a promoção da rádio? Tá rolando. Eu tô contando com os ingressos aí, cara. Total. Já dei um, a gente tá no meio da promoção de outro. Não, tá com força total. É? Força total, né? Gás todo. Se liga, hein? Cheio de gases, né? Ó, mais um exemplo absolutamente claro de rock and roll. Tá preparado? Vamos lá. Apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Ronca, ronca. Intenção é ruim, esvazio o lugar. Eu tô em cima, eu tô afim. 1, 2 pra tirar. Eu sou bem pior do

60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Ronca, ronca. Tá curtindo o momento, cara? Oh. Gostou dos Racionais? Bom. Sempre muito pedido, hein? É. E aí, cara? Diz aí, fala o que tá aí no fundo, cara. Olha, John Lennon e Yoko Ono, Capão Pelados. Não é, bicho? Isso aí é o que? É John Lennon? Como? Isso é John Lennon? É mais Yoko, né? É. É mais Yoko que John. E são as duas virgens, né? Os dois virgens. Two Virgins, lançado a final dos anos 60. O John e Yoko, assim, com pouca coisa a fazer, resolveram lançar esse disco. Mas ainda não tava com os Beatles mais, né? Ainda tava? Tava. Ali já naquela fase, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? E esse disco foi sinistramente recolhido por causa da capa, né? O que que mostra a capa, Demi? É pelado, totalmente, como vê o mundo, os dois, né, cara? Que loucura, né? E botaram uma capinha, assim, um envelope. Mas é isso aqui, recentemente eu conversei. O cara é bem dotado, né? Ih, o cara, rapaz, que bem dotado. Ai, mamãe, me acorda. Mas recentemente, conversando com um amigo meu, ele falou assim: porra, eu não consegui ouvir aquele disco. Eu não conheço ninguém que já tenha ouvido os dois lados desse disco, né? Essa aqui é uma edição de vinil. O CD, eu acho que tem uma paranoiazinha a mais. Aí o cara falou assim: não, hoje eu vou ouvir o Two Virgins inteiro, um lado e o outro. Eu quero ter essa marca na minha vida. Eu ouvi inteirinho. E ouviu, conseguiu ouvir, cara. Foi o Tonzinho, nosso mega arquiteto, gente finíssima, grande comedor de rabada, cara fissurado em Beatles, né? Fala, uma bosta o disco, não dá pra ouvir isso, né, cara? Em condições normais, temperatura e pressão. Aí ele falou, hoje eu vou ouvir e ouviu. Tem, tá lá no currículo dele. Num dia de não sei quando, não sei o que, a tal hora, não sei o que, bababá. Vai mais? Olha, vai, deixa. Vem cá, ô Demi, você é chegado na culinária, receita, essas coisas? Não muito. Não, mas quer saber? Não, pode falar, fala aí. Quer saber de uma receita boa? Sim, fala. My sweet potato pie. Take a 1 pound sweet potato, a 1/2 cup of butter softened, a cup of white sugar, 1/2 cup of milk, 2 eggs, 1/2 teaspoon of ground nutmeg, 1/2 teaspoon of ground cinnamon, 1 teaspoon of vanilla extract, and a 9-inch unbaked pie crust. Boil the sweet potato whole in skin for 40 to 50 minutes, or until done, run cold water over the sweet potato and remove the skin. Break apart the sweet potato in a bowl, add butter and mix well with mixer. Stir in sugar, milk, eggs, nutmeg, cinnamon and vanilla. Beat on medium speed until the mixture is smooth. Pour filling into an unbaked pie crust. Bake at 350 degrees Fahrenheit or 175 degrees Celsius for 55 to 60 minutes, or until knife inserted in the center comes out clean. The pie will puff up like a souffle and then will sink down as it cools. And before you know it, you can let her go. Say goodbye. You too can globalize the pie. Of promises not kept. It shows that the and bullets and invite us to the wrecking balls. We distort the truth and tear gas, slander, lies and gays. No thanks, we understand, and that is why we want to globalize the pie. E aí, Demi, gostou da torta, bom, cara? Bom, bom. Muito bacana essa receita, né? Olha só de novo ela aqui, ó. Uma tortona. Esse é o The X, a banda holandesa, com o disco Turn. Eu acho que é o último disco da banda. Um disco duplo totalmente despirocado. Run cold water over the sweet potato and remove the skin. Break apart the sweet potato in a bowl. Fica, ô Demi, fala aí das ligações aí. Você falou um negócio bacana aí quando atendeu o telefone. Então, pô, tá mais que 8 horas, não sei o que. Como é que é a história, cara? Não, tu botou ali, toca. Ah, não, realmente tá. Tem que falar essas coisas, cara. Tem que falar essas coisas, cara. Tá com mais audiência do que 8 da noite, 9 da noite. Realmente tá uma coisa louca. Você põe no gancho rapidinho. Numa dessa, o cara aí, responsável pelo marketing da British Airways, tá ouvindo o programa e falou, pô, vamos patrocinar o Ronca Ronca. Agora mesmo... Levar o Demi e o Maurício pra Londres pra comprar um disco. Pô, é lógico. O Raimundo mesmo, da Tijuca, falou que a primeira vez que tá ouvindo o programa, caiu como uma luva pra ele. Caiu como uma vulva, hein? Uma vulva. Que espetáculo. E pediu Not Dark Yet do Dylan. Dylan, é. É, vamos, hein? Vamos. Os homens estão ouvindo, Tipo moção, né? E olha quem tá chegando aqui, ó. Pra alegria de muita gente, cara. Minhas canções inesquecíveis. The way you love me all the time. I'm Minhas canções inesquecíveis. Parece Bridge Over Troubled Water. A introdução, é, não parece? Bem lembrado, total. Espetáculo, né, cara? Paul Maka, em seu primeiro disco solo lançado em 1970, espetacular, ele toca tudo aqui, né? Baixo, com pouquíssimos outros baixistas, bateria, teclado, guitarra, o Diabo A4, Maybe I'm Amazed, que tem o Faces, com uma versão espetacular também, que já foi canção inesquecível, a Queen. Não precisa ver muitas explicações, né? Precisa? Não. Não, não. E o telefone, cara? Mais um recado aí? Teve um ouvinte pedindo pra gente fazer um programa sobre a história do rock. Ela falou do primeiro filme lá de rock. Ela tem 20 anos, ela conhece coisa pra caramba. Falou sobre o Bill Haley. Claro. Porque antes do Elvis Presley ainda veio o Bill Haley and the Comets. Exatamente, é. Então, era isso que a gente tava falando, né? O Elvis monopolizou a história. Provavelmente ele já era consequência de alguma coisa que estava ali por trás sem ele aparecer, veio, né? Ele veio estourar tudo, bombar tudo, né? Veio o quê, cara? Bombar. Parilho. Mas ela pediu um programa sobre a história, sobre a história do rock. Pô, a história do rock, mas vamos ter que chamar alguém aqui pra falar, né, cara? Sei lá. Tu? Fala sério, cara. Quem sabe um dia o Bob Dylan vem aqui contar a história do rock and roll pra gente. Aliás, nós estamos aqui reverenciando os 64 anos do Bob Dylan hoje. É bom lembrar que ele já esteve de carne e osso, muita carne, muito osso também, chapéu sobretudo, meia de lã, cueca, cerola, sabe, aquele comprido, porque esses caras sentem um frio fudido no Rio de Janeiro, impressionante. Bob Dylan já se apresentou 3 vezes no Rio de Janeiro, uma no Imperator, né? Final do Imperator lá no Meia. Teve uma moça da TV Globo falou, não, hoje no Imperator Bob Dylan, então no Imperator se apresentou na Praça da Apoteose e outra vez na Praça da Apoteose abrindo os Rolling Stones alguns anos atrás, né? Foi em algum? Não tive oportunidade. Então você vai na próxima apresentação do Bob Dylan, quando ele vier ao Rio de Janeiro. Deus quiser. Ele vai passar pelo estúdio da Rádio Cidade, evidentemente, a gente vai gravar um programa aqui de 6 horas, ele contando a história do rock and roll. Já pensou, meu amigo? Imagina. Que situação, hein? Já que falamos nele, rapaz, essa aqui é pra cortar os pulsos, hein? Tá preparado pra ouvir depois do solinho de guitarra do Paul McCartney, uma das músicas mais sinistras do Bob Dylan? Manda ver. Nesse momento, assim, eu já tive essa viagem uma vez, assim, imagina se a gente tivesse uma audiência realmente gigantesca, né? Muita gente ouvindo o programa e que todo mundo colocasse seus radinhos na janela para o Rio de Janeiro ficar banhado por essa música aqui, né? If you see her, say hello. She might be in Tangier. She left here last early spring. Is living there, I hear. Say for me that I'm alright. Those things get kind of slow. She might think that I've forgotten her. Don't tell her it isn't so.

like lovers often will. But to think of how she left that night still gives me a chill. And though our separation, well, it chilled me to the heart, she still lives on inside of me. We've never been apart. If you're making love to her, kiss her for the kid who always has respected her for doing what she did. For I know it all came down so hard. Well, I meet a lot of people as I make the rounds, and I hear her name here and there as I go from town to town. And I've never gotten used to it. I just learned to turn it on. Well, either I'm too sensitive, or else I'm just getting soft. They all went by so fast. If she's passing back this way, I'm not that hard to find. Tell her she can look me up if she's got the time. Cidade. Mas o lance é o seguinte, rapaz, além da obra gigantesca e fundamental para a civilização do Bob Dylan, uma coisa que ele deixa e vai deixar enquanto esse planeta existir, conforme nós já apreciamos aqui no nosso momento científico, são os filhotes que interpretaram canções do Bob Dylan. Já falamos disso, né? Aí ao fundo, eu trouxe vários discos de bandas, artistas cantando Dylan. Mas a gente pode, de repente, resumir todas essas outras interpretações magníficas que músicos fizeram da obra do Bob Dylan nessa versão totalmente sem palavras do Jeff Buckley. Já mostramos algumas músicas desse disco Jeff Buckley duplo, triplo na realidade, porque vem um DVD gravado num espaço em Nova York, metade desse estúdio, ou seja, do tamanho de uma lata de cerveja, assim, né? Já mostramos Jeff Buckley interpretando Led Zeppelin. Esse mesmo disco tem Van Morrison, tem duas músicas do Bob Dylan. E essa é a canção que nós ouvimos antes com o próprio Dylan. If you see her, say hello. Vamos levar aquela horinha extra com o Dylan só? Vamos. Tô preparado. O telefone tá bombando. Bombando direto. Deixa o Jeff Buckley entrar aqui pra gente mandar um beijo para a nossa correspondente em Nova York, Severina, popularmente conhecida como Seva, que nos ligou agora em prantos com essa interpretação do Jeff Buckley. Cara, isso é ele sozinho, encostado numa parede, nesse botequim em Nova York, com a guitarra elétrica dele, e mais nada. E um monte de gente que 70% não estavam ali pra beber, de sacanagem, não sei o que, e 30% estavam ali por causa do Jeff Buckley. Jeff Buckley, pra quem não sabe, é filho do Tim Buckley, um mito, um monstro absoluto da música americana dos anos 60 e 70. O Jeff Buckley veio na onda do pai, gravou Grace, fez discos, pouquíssimos discos, né? Mas discos muito importantes e sinistros, assim, no sentido da letra, da interpretação e tudo. E já falei aqui algumas vezes, gravando, se não me engano, seu terceiro álbum, A Margem do Mississippi, resolveu dar um tibum, né? O popular mergulhinho, e até hoje tá pra ser. E aí, como é que foi o mergulho? Não voltou mais. A morte sinistra do filho se junta à morte sinistra do pai, de overdose de heroína. Quer dizer, os Buckley realmente estão aqui para nos ensinar, né? Say for me that I'm alright. Though new things come and go. She might think that I've forgotten her. But don't tell her it isn't so. Mas não vou dedicar só alguns segundos dessa música que nós já mostramos para a Severina, não. Vou mostrar uma música inteirinha, maravilhosa, chamada Forever Young, Bob Dylan com The Band. Bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars. Run and may you stay foundation when the winds of change shift. May your heart always be joyful. Essa aí até o Rod Stewart fez uma versão, não tenho, é coincidência? Acho que gravou Forever Young. É. Foda, né? Essa música tá na trilha do Last Waltz, filme do Band, feito pelo Martin Scorsese, né? Na hora que entra o Dylan, vem uma tomada assim de baixo pra cima, assim, parece um... sei lá, um santo desse aí. Diz um santo aí. São Eurico Miranda, assim, descendo assim na terra, porque a câmera sobe, ele aparece com aquele... cabelo meio casa de João de Barro, aquele chapéuzinho assim, puta que parilha. Maurício, peraí que o cara tá ligando. Não. Aqui, peraí, tá, vai lá. Build a ladder to the stars. Climb on every rung, and may you stay. Forever young. Bom, a promoção com... E aí, sangue bom, Dejanes, tranquilo? A promoção com o ingresso para o White Stripes dia 3 vale até meio-dia. Daqui a pouquinho, né? Daqui a algumas horas. Mande seu e-mail para o site da Rádio Cidade. www.radiocidade.fm. À direita o linkzinho do Ronquinha. E diga qual a música do Bob Dylan que mora no seu coração. Meio-dia encerra a promoção. A gente sorteia, né, o ouvinte que vai faturar. Vai se juntar aqui a Maria Helena, se não me engano, para o show do White Stripes. Cria direta de Bob Dylan, né? Tu gosta de Bob Dylan, Dejane? Se não gostasse também, entrar na porrada. Agora, Maurício. Não, hoje sai porrada. Hoje sai, imagina, porra, não acho. Acho que era mó mala. Me lembro o filme de Bangladesh, né? O show do George Harrison no Madison Square Garden, com Eric Clapton, Leon Russell, o Diabo A4. E tem uma participação espetacular do Bob Dylan também, né? Gravado em 71, sei lá, logo no início dos anos 70. Eu me lembro de uma. Depois já. Quinta ou sexta vez eu vendo o filme, fissurado pra ver a participação do Dylan. O filme é maravilhoso, todo ele, né? Na hora que o George Harrison chama o Bob Dylan, um espanariço atrás, fala assim, ih, lá vem o caipira, maluco, o tempo fechou, porradaria geral dentro do cinema. É mesmo? Porradaria, cadeira voando, que para aí, pra... Então, agora eu vou perguntar, né? Tá na hora, né? Hein? Em geral, tá querendo saber qual é a sua música preferida do Bob Dylan. Ah, mas aí vai direcionar a rapaziada também. Então essa não vale, tá? A música que eu vou citar não vale pra quem ainda for mandar o e-mail, beleza? Certo. Evidentemente não é um dos primeiros discos do Bob Dylan, né? Os discos clássicos de 1964, 65, 66, Blonde on Blonde e os que antecederam Blonde on Blonde. Mas certamente foi a música dele, da discografia dele, que mais grudou em mim. Na época que eu ouvi, falando, que é isso, né? Que música extraordinária. E me acompanha até hoje. Até recentemente ela significava bastante coisa pra mim. Lay, lady, lay. Lay across my big brass bed. Lay, lady, lay. Lay across my big brass bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. Tony Platão tem uma versão bacana dessa música, cara. Lay, Lady Lay, que pertence ao disco Nashville Skyline, que tem a música que abre esse disco. É uma participação espetacular também do Johnny Cash, Girl from the North Country, com ele. Sente só. If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline. Sente a entrada do Johnny Cash, hein? Remember me to one who lives there, for she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging down, it curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down, that's the way I remember her best. Sentiu o Johnny Cash, cara? Tá sentindo senti, o clima? Senti. O tamanho da encrenca? When the snow. Bom, mas enfim, acabou o milho, acabou a pipoca. Ainda tinha um Will Never Walk Alone aqui, em homenagem à torcida do Liverpool. Amanhã, quarta-feira, na final da Champions League. Vai um pedacinho aqui, não? Saideira? Dá tempo ainda. Tem a ver, né? You Never Walk Alone. Se ligasse, ficaria melhor ainda, né? Evidentemente que a torcida do Ronca Ronca deve estar toda ligada no Liverpool, o time do John Peel, né? Que tadinho não chegou a ver o Liverpool mais uma vez na final da Champions League. Evidentemente que os maiores entendidos do futebol dizem que o Milan vai levar de barbada. Tu vai torcer pra quem? Pro Milan ou pro Liverpool, cara? Liverpool. Ah, garoto! Você caminha sozinho, Demi? Sim. É mesmo? Assim, loucamente? Não precisa de alguém assim do lado? Mãozinha dada? Não. É mesmo, né? Por quê? Poderoso, hein? Por quê? Porque eles falam isso, você nunca vai caminhar sozinho. É. Meu amigo, a torcida do Liverpool cantando isso é uma coisa de maluco. Eu recomendo, inclusive, a nossa torcida que pelo menos sinta, de preferência no início e no final do jogo, veja, né, que a imagem da televisão seja bastante clara da torcida do Liverpool cantando isso, cara, que é de chorar. Então é isso, né? Definitivamente acabou o milho, acabou a pipoca. Evidentemente que Lay Lady Lay é uma música que me acompanha até hoje, né? Eu falei assim, até recentemente ela era muito importante. Vai ser importante pra sempre, né, cara? Vambora, cara? Vambora, né? Tá na hora. Vai pra onde agora? Luiz, eu vou pra Botafogo. Vamos nessa? Vamos nessa. Tem alguma coisa lá pra comer? Não. Que isso, cara? Tem nada lá. Nem cama tem. And you see them shine. Lay, lady, lay, play across my big breast bed. Só mais uma linha aqui no nosso editorial, Demi, que eu realmente me sinto ungido pelos poderes de São John Peel, né, para não dizer graças a Deus, de poder fazer um programa como a gente fez hoje na Rádio Cidade, né? Uma rádio, como a gente sempre vem falando, tem uma audiência muito grande e que provavelmente muita gente jamais ouviu falar em Bob Dylan, jamais ouviu a canção, por mais que identifique uma ou outra. Ligou, tudo assim na média de 19, 20, assim, né? Galera que... Então, exatamente. Então, depois de 120 minutos, onde nós mostramos várias coisas, né? De TV on the Radio, a Everything But the Girl, Culture, enfim, um monte de coisa que a gente mostrou. A gente ter executado aqui, no, em todos os sentidos da palavra, várias músicas importantes e fundamentais dentro do trabalho do Bob Dylan, para que a rapaziada possa conhecer e possa cada vez mais, se você mergulhar na... Outro detalhe importante, as crônicas, né? A autobiografia do Dylan, em 3 volumes, o primeiro saiu agora no Brasil, né? E já está tendo uma vendagem muito grande, e que está trazendo Bob Dylan de volta, né? Por mais que ele sempre esteja na mídia, mas o lançamento de um livro escrito por ele, contando as histórias dele, muita gente está comprando, muita gente está comentando, enfim, eu me sinto, vou sair daqui mais feliz que pinto no lixo por ter realizado esse programa e ter podido mostrar para essa rapaziada que provavelmente nunca ouviu 3 canções do Bob Dylan seguidas, né? É, 3 é muito, né? E a gente mostrou bom bastante. Tamanho, né? Bom tamanho. Falou, Demi, juízo, hein, cara? Falou, fera. Valeu, então. Semana que vem tem mais. What the fuck is this? Ronca, ronca. Cidade.